O tema de hoje é mediunidade e espiritismo. Bom, de certa forma, quando nós escutamos falar sobre mediunidade, sem dúvida alguma, nós vamos ligar, nós vamos fazer uma ligação, nós vamos fazer uma correlação, uma inter-relação com o espiritismo, com casa espírita ou com centro espírita. E da mesma forma, quando nós vamos falar em centro espírita, espiritismo, que seria a doutrina dos espíritos, ou uma casa espírita, nós vamos pensar em mediunidade, ou em fenômeno mediúnico. Por quê? Essa relação ela existe mais ou menos há uns 150, 160 anos, com o advento do espiritismo, criado, compilado, montado por Allan Kardec, através de suas obras básicas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, que é esse aqui, e depois, partindo para uma questão mais religiosa, também o Evangelho segundo o Espiritismo. A partir desse momento, então, houve essa criação, essa ligação, essa correlação entre mediunidade e espiritismo. Mas nem sempre foi assim, pessoal. Na verdade, a mediunidade ela existe desde os primórdios, desde o início de nossa civilização. Na época em que os primeiros habitantes do nosso planeta, né, os primatas, eles moravam em cavernas, talvez não tinham nem o conhecimento do fogo, eles já tinham relações mediúnicas, eles já tinham contato mediúnico, é claro, né, com entidades espirituais niveladas ao seu meio, niveladas ao seu nível intelectual. Com o passar do tempo, a mediunidade foi evoluindo. Houve evolução nos dois mundos. Inclusive, existe um livro do André Luiz, uma obra-prima, psicografada por Chico Xavier, que é A Evolução em Dois Mundos, que quem quiser procurar ter o maior conhecimento a respeito de mediunidade, procure Evolução em Dois Mundos. É excelente a respeito da evolução da mediunidade dentro dos parâmetros dos espíritos e dos terráqueos, aqueles que vivem aqui no mundo de carne. Bom, todos nós aqui temos mediunidades. A mediunidade ela tem, assim, um conceito, pode ser uma síntese no Livro dos Espíritos, que diz assim: a mediunidade é uma predisposição da alma. Isto é, quando nós reencarnamos aqui, quando nós encarnamos, a cada reencarnação que nós viemos nas atuais existências, nas existências passadas e também nas futuras, o que vai acontecer? Nós vamos vir para cá predispostos a termos um nível alto, baixo, médio de mediunidade. Todos nós, uma vez ou duas ou várias vezes na nossa existência, tantas passadas como a presente, tivemos ou temos ou vamos ter uma experiência mediúnica, todos nós. Não é só quem trabalha numa casa espírita, num centro espírita, que vai ter esse tipo de experiência. Porque todos nós temos essa pré-disposição da alma. Nós viemos aqui pré-dispostos a termos essa mediunidade. Hoje, interrelacionada ao espiritismo. Antigamente, não. Por exemplo, Moisés. Moisés, ele entalhou um dos primeiros códigos de conduta moral e ética, que foram os 10 mandamentos, numa pedra. Ele estava mediunizado. Ele escutava a voz que ele dizia que era de Deus, porque era um anjo vindo de Deus. Ele, de certa maneira, entalhou aquilo lá na pedra, mediunizado. Os grandes profetas, Isaías, Elias, o profeta Daniel, eles eram clarividentes, médiuns clarividentes. Eles anteveram, anos, séculos antes, a vinda de Jesus aqui no planeta, há 2000 anos atrás. Os 4 evangelistas, Marcos, Mateus, Lucas e João, eram médiuns. Eles viviam em contato direto com seus guias espirituais, com entidades espirituais. É claro, né, gente? De um nível elevado para poderem escrever aquilo que eles escreveram nos 4 evangelhos do Novo Testamento. João, quando escreveu o Apocalipse, maior exemplo de mediunidade clarividente de João não existe. Ele escreveu o Apocalipse, ele prevendo 2000 anos depois. Se vocês lerem o Apocalipse de João, vocês vão perceber que ele não poderia escrever aquilo lá se ele não tivesse um contato mediúnico com alguma entidade espiritual. É claro, entidades espirituais elevadas, de uma hierarquia mais elevada, sem dúvida alguma. O exemplo maior, gente, de médium, Jesus. Jesus foi o maior médium, o mais perfeito, eu diria assim, o mais carismático. Se foge as palavras para qualificarmos a mediunidade e a qualidade, né, moral de Jesus. Ele curava, ele previa, ele simplesmente foi aquilo que foi. Isso aí, quer dizer, não precisam palavras aqui para nós colocarmos, né, as qualidades e as virtudes de Jesus, que foi o maior médium de todos os tempos. Com quem? Com a mediunidade de seu entidade espiritual, que era Cristo, entidade crística. Por isso, Jesus Cristo. A entidade crística, Jesus Cristo. Era Cristo que era seu mentor espiritual, seu médium, sua entidade espiritual, que o ajudava em todas as suas tarefas, em todos os seus trabalhos. Mais recentemente, Chico Xavier, Divaldo Franco. Então, a mediunidade ela existe há muito tempo. Então, é claro que somente há uns 30, 40 anos atrás, para cá agora, é que com a abertura religiosa, até política, criando aqui no Brasil, até de certa forma, um país laico, que é um país sem religião, onde as religiões, onde as igrejas podem ser disseminadas, podem ser abrir, podem ser pregadas sem um certo problema político, ou problema até religioso, né? Então, daí para cá, então, é que a mediunidade, ela começou realmente a ser entendida e compreendida. Mas ainda não totalmente compreendida, porque se nós hoje, infelizmente, formos nos hospitais psiquiátricos, manicômios, enfim, esses lugares onde as pessoas que não conseguem administrar bem a sua mente, a gente vai perceber, se fosse fazer um estudo aprofundado de cada pessoa que está lá, cada uma delas, ela está lá por problemas mediúnicos que não foram bem solucionados, não foram bem compreendidos, não foram bem canalizados. Aí vem aquela ligação, então, mediunidade e casa espírita. Para que serve a casa espírita, o espiritismo? O ensinamento dos espíritos. Ora, o médium, que é médium, que tem uma mediunidade, nem sempre ele vai conseguir lidar com isso sem a ajuda de quem sabe um pouco mais. E quem quer que sabe um pouco mais? Nada menos, nada mais do que as pessoas que trabalham numa casa espírita, num centro espírita. Então, essa pessoa que tem esses problemas de falta de controle emocional, de falta de controle, de conter raivas, de conter muitas e outras coisas que atrapalham a vida da gente, muitas vezes são por problemas mediúnicos mal resolvidos. Claro que aqui a casa espírita, o centro espírita, não vai resolver milagrosamente o problema de ninguém. Mas o que, que vai acontecer aqui? As pessoas vão aprender a canalizar, a educar ali dentro daquela sala aí, nas outras de estudo, a sua energia mediúnica, a sua predisposição mediúnica, que é inerente, que não adianta, veio com a cada um de nós, e nós não podemos simplesmente desligar um botão e dizer, ó, eu não quero mais ser médium, eu não quero mais ter, digamos assim, eu não quero mais ter nenhuma mediunidade, eu não quero mais ter esse problema, não tem isso, não é que nem desligar um rádio, uma televisão. É complicada a coisa. Então nós temos que saber é compreender, assimilar, educar para depois controlar e colocar depois, pessoal, essa mediunidade em benefício às pessoas que são necessitadas nas casas espíritas. Por exemplo, nesse centro espírita. Cada um de vocês que vem aqui, vem por algum motivo. Ou é motivo de saúde, ou é motivo de doer. Sei lá, motivos variados, às vezes para vir aqui e se sentir bem, tomar paz e tal. Mas cada um daqui que está aqui hoje tem mediunidade. E deve saber a sua intensidade, deve saber que tipo, às vezes, qual é que é o tipo de mediunidade que tem. Enfim, claro que nem todos vão trabalhar ou estudar numa casa espírita ou num centro espírita, mas sim todos devem aprender a canalizar esse tipo de energia para que se possa, através dessa canalização, desse controle, sermos pessoas melhores, sermos pessoas mais pacientes, pessoas que talvez consigam lidar melhor hoje com os problemas do nosso dia a dia, com problemas de relacionamento de família, de vizinhos, o próprio correr do dia a dia, né, que hoje a coisa é tão corrida, é tão disputada, né, o espaço. Então, isso aí, às vezes, ajuda bastante a gente. É saber nos conhecermos a nós próprios. Conhece-te a ti mesmo. Então, essa relação entre mediunidade e espiritismo é uma coisa assim que realmente ela cai muito bem. É um tema que, se fosse poder dissecá-lo, poder fazer uma análise, levaríamos a tarde toda aqui para poder, digamos assim, falar exatamente o que é essa mediunidade com relação ao espiritismo. Mas, sem dúvida nenhuma, nós temos que agradecer, sem dúvida, a Allan Kardec, que há 150, 160 anos atrás, ele conseguiu, através das suas obras básicas, codificar, montar, compilar, de uma forma extremamente competente e extremamente perfeita, as suas obras básicas, que são esses livros que eu falei inicialmente, que depois veio a Gênese, né, que é a parte mais científica da criação do mundo. Né? Então, é dessa forma, sim, que a gente consegue, então, levar o nosso dia a dia de uma maneira mais calma, mais coerente, né? Sempre tentando controlar os nossos impulsos, às vezes de raiva, de ódio, e tudo isso, às vezes, muitas vezes, a ver bastante com a questão do descontrole mediúnico e emocional, que às vezes a gente nem sabe que isso existe.